que ela me traz. Mexe comigo e me faz muito mais capaz me entregar desse jeito. Sem medo, desejo, seu calor, seu beijo. Ah, ela aconteceu pra mim assim. Por isso na primavera do meu jardim me satisfaz lhe amar. É imenso prazer que veio morar. Sem demora vim agora porque não me canso. Em seu paraíso todo meu descanso. Uma viagem que me enche de emoção e que faz transbordar o meu coração. Deve ser amor o que te tocou e te faz feliz assim. Ela aparece e fica mais doce a cada momento. Estou vivendo um sonho real. Realidade virtual, fora do normal. Quando eu vi foi assim, minha vida mudou. Deixei acontecer, ela me beijou. Foi como se o mundo tivesse parado. O furacão passou e me deixou paralisado. Ela é como um oásis no meio do deserto. Um tesouro emergido do oceano eterno. É como a paisagem linda e completa. Quero ser feliz e a hora é essa. Deve ser